Tem o P de pato, P de pinta de parede, o P que pinta na palavra tapete. P de passo, P de pinga, P de porca, P de pão, o P que pinta as cores do porão. Parando por aqui, pensando muito mais, por dentro de tudo, pode se ligar, rapaz. Papare, pense, pode se preocupar, por isso que penso em poder te ajudar. Portanto, pule para não te pegar, o papo louco que pode querer te pregar. P de porca, P de puma, P de ponto, P de peu, P de puma, P de pia e o P de pepeu. Parelheiros, Patriarca, Pernambuco, Piauí. Puputs, quantas coisas já falamos por aqui. Papa reza a vaca, sem saber quando parar. Penélope me salve, tanto P vai me matar. É o P poluindo toda a população. É o P produzindo mais pecinhos no refrão. Eu grito P é P, sei que todo mundo ouviu. E se alguém não escutou? Sei que tenho sete notas e nós podemos discutir. E não esquente a cabeça, não foi eu quem resolveu. Num scratch me apresento. Para baixo, para o chão, parafuso, para raio, para queda e paredão. Penilongo, peripaco, pedigree e pelotão. Pelourinho, pediatra, persegui o pedigão. Piquenique, periquito, pirituba e piqueri. Pitombeira, pianista, pistoleiro e piauí. Profecia, poluente, poluço, poluição. Possessivo, possuente, postal e povão. Para seu conhecimento, informo quem sou eu. Cantando nesse rap, pois eu sou Pepeu.